Passando o tempo e nada você pôde fazer que te trouxesse bons motivos pra viver. E já cansou de procurar ser feliz. Se pode conseguir a trilha de volta pra sorrir e uma paz eterna no coração. Aceitar.